Lucas. Bom dia. Doutor, a gente usa muito a internet, todo mundo, né? Você passa na rua, as pessoas estão com a cabeça abaixada, olhando para o celular, para o smartphone. Mas esse uso em excesso pode indicar que tem algum problema com a pessoa? Olha, os problemas, né? Vamos pensar aí na autoestima, né? Que seria aí o nosso título da entrevista, né? A baixa autoestima, a solidão, se contribui ou não para o aumento do vício na internet. Assim como a baixa autoestima e doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, fobia social, poderiam sim, né, acarretar esse maior uso das redes sociais em qualquer indivíduo ou sujeito. E como funciona a solidão e o uso das redes sociais? Qual é a ligação entre essas duas coisas? Bem, podemos imaginar que assim, a solidão, essa baixa autoestima e esse uso, né, esse vício na internet, que pode ser configurado, né, uma dependência da internet, que imaginamos aí ser uma dependência comportamental, podemos perguntar assim, qual que nasceu primeiro? Se esse vício da internet ou das redes sociais ou essa solidão? Eu imagino que seria então um mesmo filho desses tempos modernos e tecnológicos, aonde essas doenças, essa baixa autoestima propicia um uso maior dessas redes sociais. Por quê? Porque elas propiciam o anonimato do indivíduo, né? Não tem aquela relação pessoal, física, direta com outro parceiro, né? Com terceiros. Então, esse tipo de característica de cada um poderia propiciar, sim, o maior uso, né, das redes sociais. O Brasil está entre o terceiro maior usuário de uma rede social, que seria o Facebook, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Índia, com o potencial de chegar o maior país que usa, né, esse tipo de ferramenta. E, doutor, essa solidão, não necessariamente a pessoa precisa estar sozinha dentro de um quarto. Ela pode estar com várias pessoas, mas sem interagir com outras também. Isso. Imagina assim que a internet, né, é um meio de comunicação, de desenvolvimento e até de educação. Agora, se ela é usada de uma forma, intensa, ela poderia, na verdade, estar afastando, né, os parceiros, quem está próximo, e aproximando quem está longe. Obviamente, a internet, se usada de uma forma adequada, é interessante aproximar as pessoas que estão longe. Mas devemos ficar atentos para ver se elas não estão longificando quem está ao nosso lado. Em relação à autoestima, se eu tenho autoestima baixa e eu começo a usar muito as redes sociais, só que lá tem um mundo muito fantasioso de coisas boas, de relações perfeitas, de viagens. Isso também pode fazer com que essa autoestima fique ainda mais baixa? Sim, vamos primeiro no conceito de autoestima. Para a psiquiatria ou a psicologia, ela é uma avaliação subjetiva que cada um de nós fazemos de nós mesmos, algo intrínseco de forma positiva ou negativa em certo grau. E eu entendo que as redes sociais é uma espécie de praça pública, onde nós vamos expor apenas o que não é do nosso interesse, apenas o que é interessante ser exposto. Então, eu imagino que nessas praças públicas nós somos sempre felizes, belos, inteligentes e ricos. Mas isso propicia, além de uma baixa autoestima, uma autoestima que eu poderia chamar de intermitente, aonde dependendo do que é postado, do que é curtido, do que as pessoas veem, ela pode modular essa autoestima. Pode modular tanto para mais alta quanto para mais baixa? Sim, mas de uma forma intermitente, né? Dependendo do que é postado, dependendo, por exemplo, da quantidade de curtidas, de comentários, né? Então, eu chamaria ela de intermitente. Ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Isso em relação a quem posta e a quem curte e comenta. Isso, exatamente, né? Que são também outros usuários dessas redes sociais. E a gente estava falando sobre o vício, doutor. Como que é caracterizado um vício em internet? O vício, ele é caracterizado como vício, por exemplo, de uma dependência química. A internet, ela é caracterizada como um vício, uma dependência comportamental, né? O vício da internet e o vício de videogame. Então, por exemplo, se você passa muito tempo na internet, isso é um critério. Se você necessita aumentar cada vez mais o tempo de internet, se você se sente mal longe dessa internet, ou por exemplo, do seu smartphone, isso são critérios de dependência usados também para dependência química, né? Como drogas, por exemplo, álcool, cocaína, cigarro. E também você deixar de ter convívio social, familiar, ter algum prejuízo escolar ou no trabalho para ficar mais tempo conectado. Então, isso configura, possivelmente, uma dependência tecnológica. E o que fazer para sair dessa situação? Bem, tentar usufruir de atividades não conectadas à internet. Por exemplo, o esporte é muito interessante. Ou atividades onde o seu celular ou o seu notebook, você não consegue acesso. Então, procurar uma praça pública, né? Não virtual, como eu denominei esses aparelhos, essas redes sociais, procurar uma praça física com contato com terceiros e com os colegas e locais, né, mais uma vez, onde possivelmente seu celular não pega. Ou, de certa forma, podendo deixar até o seu celular para trás, seria um bom teste. Quem dentro de casa, pessoas próximas, um pai, a mãe, o filho, se é em relação aos pais, como que pode um ajudar o outro nessa questão para não ficar todo mundo só conectado? Bem, o interessante seria isso, né? Mais uma vez, propiciar atividades que não necessitam de conexão à internet, que não necessita de um smartphone. Por exemplo, um jantar fora, você tentar ir a uma cachoeira, a uma praça, a um jogo de futebol e, se possível, como eu disse, deixar os aparelhos para trás. Porque uma vez com eles, é como se fosse, de certa forma, uma droga. Você vai querer usar, você tem essa necessidade de uso. Você faz o uso para modular, por exemplo, o seu humor, o que configura, obviamente, uma dependência tecnológica. Em alguns casos é necessário tomar remédio, doutor? Sim, pensando que ela é uma dependência tecnológica, mas não química, ela também atua em alguns neurotransmissores cerebrais. Então, por algumas vezes, além de psicoterapia do tipo cognitivo-comportamental, nós também podemos usufruir de medicações. E para manter o equilíbrio, a gente tem que, de vez em quando, deixar ele de lado um pouquinho, né? Isso, eu entendo que, assim, é tentar, aos poucos, lidar com a ausência do celular, com a falta dele, né? Tentar retornar ao que era antes, né? Um contato maior com colegas, com os familiares, com os amigos de trabalho, com o esporte, porque esse vício tecnológico, esses smartphones, é algo recente. Entendemos que é uma nova era, mas não podemos ser refém dessa nova era tecnológica e estar constantemente linkado à internet. É como se a gente tivesse meio que encantado, a gente não sabe lidar muito bem com tanta tecnologia. Isso, exatamente. É algo novo, né, que nos deixa conectado 24 horas com o mundo inteiro, com notícias da ordem da política, do esporte, a visibilidade para os amigos, dos amigos. Então é algo novo que chegou. Como algo novo, podemos imaginar que é uma nova droga, isso vai causar, vai lastrar na população. Mas, de certa forma, nós já começamos a ver, né, e a sentir, e eu como psiquiatra, tratar esse tipo de dependência. Já começa a causar um prejuízo em algumas pessoas. Mas em que tipo de pessoa? É jovem, adulto, homem, mulher? Olha, normalmente o jovem, né? O jovem que tem essa avidez pela tecnologia, além de aprender rapidamente essas tecnologias novas, mas eu vejo também pessoas, adultos jovens e idosos também reféns dessa tecnologia, inclusive com critérios de dependência. Professor, tem um tempo mínimo ou máximo que possa caracterizar essa dependência? Se eu fico 2 horas por dia ou não tem esse tempo? Bem, na verdade, o tempo, nós vamos medir o tempo de consumo, né, da internet. Na verdade, nós não temos um parâmetro ideal para dizer se é muito ou pouco. Mas se nós notamos que esse consumo vai aumentando, isso sim pode causar, pode configurar uma tolerância, como se fosse o álcool. Você precisa cada vez mais de álcool, né, de ingerir o álcool ou do cigarro para atingir aquele prazer anterior. A internet é do mesmo modo, se você começa a aumentar esse consumo da internet, pode configurar esse aumento aí de tolerância dentro dos parâmetros e critérios da dependência. Professor, muito obrigada pelas informações. Sim, eu que agradeço, tá, a oportunidade de falar para os ouvintes da CBN de Vitória. Espero uma visita mais próxima à Vitória, gosto da cidade, e espero que seja uma espera feliz. Até lá.